Vem, vem, vem, vem, vem, Ilha da Perdição. Quando viu bater o som, os moleques são de Floripa. A pista sente a pressão, rapidinho se agita e quer saber de onde é que são. Os moleques são de Floripa. Elas dizem que tá bom e neguinho desacredita. Quando viu bater o som, os moleques são de Floripa. A pista sente a pressão, rapidinho se agita e quer saber de onde é que são. Os moleques são de Floripa. É festa, chega junto pra saber o que virá. Ela desce e instiga, os moleques são de Floripa. Já ligar, não tô de onda, mas quer saber, muita responsa de cedo. Corre sem preconceito, vamos sentar dançando chapa, que o rap é do bom. Tá voando com o pé no chão, meu mundo é sem solidão. Supera problema, não existe, tá no calibre. Divide, insiste, é louco, vai brisa no beat. Vamos só pra saber onde chega esse som. Na antena, na arena, rádio vai de quem discute sagaz, não inútil. Mais de mil tenta ser gentil, mas não conseguiu. Ela se ligou, que é nóis. Grita, convida, não nega a voz. Qual o mais veloz? Tem disputa, as loucas destrói. Tá vendo? Sim, tá fervendo. Tô vendo, que delícia. Blau, essa menina é veneno. Elas dizem que tá bom e neguinho desacredita. Quando viu bater o som, os moleques são de Floripa. A pista sente a pressão, rapidinho se agita e quer saber de onde é que são. Os moleques são de Floripa. Elas dizem que tá bom e neguinho desacredita. Quando viu bater o som, os moleques são de Floripa. A pista sente a pressão, rapidinho se agita e quer saber de onde é que são. Os moleques são de Floripa. Só pra quebrar as barreiras, ultrapassar os limites, expandir todas as fronteiras do que é possível com beat. Só pra ver o bang ferver e vários braços no ar, pra ninguém ouvir não esquecer que Floripa ainda é o lugar. Nosso temaki é de ganja, nossa fortuna é a beleza, nossa cultura esbanja respeito com a natureza. Nossas mulheres são formosas, nossas praias são lindas. Se ainda não se ligou, os moleques são de Floripa. Desacredito, perdeu, é nós no boom clap. De tanto me agora, agora tu canta meu rap. Tua mina desce e remexe com o som dos moleque. E quando o DJ não toca, vai na cabine e pede o som. Bate na caixa, a pista entende o recado. E nessa hora nem os mortos conseguem ficar parado. Vem da ilha da magia, devagar domina a fita. Energia positiva dos moleque de Floripa. Elas dizem que tá bom e neguinho desacredita. Quando viu bater o som, os moleque são de Floripa. A pista sente a pressão, rapidinho se agita e quer saber de onde é que são. Os moleque são de Floripa. Elas dizem que tá bom e neguinho desacredita. Quando viu bater o som, os moleque são de Floripa. A pista sente a pressão, rapidinho se agita e quer saber de onde é que são. Os moleque são de Floripa. Quer saber de onde são, de onde vem essa rima? Quer cair na perdição, então vem pra Floripa. Quer saber de onde são, de onde vem essa rima? Quer cair na perdição, então vem pra Floripa. Quer saber de onde são, de onde vem essa rima? Quer cair na perdição, então vem pra Floripa. Quer saber de onde são, de onde vem essa rima? Quer cair na perdição, então vem pra Floripa. Elas dizem que tá bom e neguinho desacredita. Quando viu bater o som, os moleques são de Floripa. A pista sente a pressão, rapidinho se agita e quer saber de onde é que são. Os moleques são de Floripa. Elas dizem que tá bom e neguinho desacredita. Quando viu bater o som, os moleques são de Floripa. A pista sente a pressão.